Capítulo 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esses vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós a abominação. Servosão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós a abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso e o chofrango, e o milhano e o abutre, segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz e o mocho e a gaivota e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo e o corvo marinho e a coruja e a gralha e o cisne e o pelicano e a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego, todo o inseto que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis: de todo o inseto que voa, que anda sobre quatro pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra, deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie, e todos os outros insetos que voam, que têm quatro pés, serão para vós uma abominação, e por estes sereis imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o que não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles, será imundo. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a quatro pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundo. Estes também vos serão por imundo. Entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha,